João Neto e Frederico, engarrafamento pro Hélio Carreiro. Cleiton, nós somos a dupla sertaneja Hélio Carreiro e Rose, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gostaríamos de saber como fazer para te enviar o nosso CD, para que você possa conhecer nosso trabalho. Te escutamos na rádio via internet e também assistimos o seu programa de TV. Grande abraço do Hélio Carreiro e da Rose. E o Hélio agora faz parte do nosso Facebook do perfil número 2. O Hélio, não precisa mandar o CD não, manda só a música que vocês estão trabalhando para programacleitonaguiar@gmail.com, que eu vou mostrar sua música aqui na discoteca do Cleitão, tá bom? Esse menino, o Flavinho Bejar, me passou um relatório esses dias. Diz que essa música está lá na região do sul de Minas, está arrebentando a boca do balão. Wagner Simão, Desce! Desce! E agora sobe! Desce, vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Quando eu estive dançando eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Quando estive dançando eu não pude segurar. Cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar. Eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Desce, vem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que cê quer fazer. Um novo talento que vem do Planalto Central do Brasil, Wagner Simão, Desce. No próximo bloco, Praião e Prainha de Paulo e Paulino e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A trilha sonora da minha vida. Eu atendo hoje um pedido da Maria Emília Souza, lá de Paracatu, nas Minas Gerais. Ela curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5. Não tem jeito de agradar o povo não, né? Nosso programa estava passando meia-noite e aí Humberto Neiva, que é o dono lá da rádio, falou: Cleiton, o programa está fazendo sucesso demais, eu procurei um horário melhor e coloquei seu programa bem de manhãzinha, 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã, né? Que é a hora que o povo está acordando. Uma turma achou bom, mas a turma que escutava de noite achou ruim. Eu falei: Humberto, resolve o problema, deixa de noite, de madrugada. A Maria Emília, ela contando aqui uma história, sempre tem um pé de pano no meio, né? Ela disse que teve aqui no passado um grande amor da vida dela, que foi embora. É aquele negócio, né? O pessoal faz amizade com o pessoal de fora, o jeito vai passar uns dias lá na cidade, chega lá, tem aquele amor, né? Como é que é? Que é amor, não sei o quê, quando bate, fica? Pois é. E a Maria Emília diz que toda vez que toca essa música, ela lembra com muita saudade desses momentos apaixonados, né? Então tá aí. Ô Maria, pra você recordar, Praião e Prainha, dois amores e um segredo.

Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. A história da música está repleta de artistas, temas e festivais. O maior deles é a Eurovisão da Canção e tem um espaço reservado na sua rádio. Todas as semanas, Carlos Bonaparte conta-lhe histórias da Eurovisão. Às terças-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. É, mas o ano tá acabando mesmo. Nossa senhora, já tô vendo o gordo Papai Noel daqui. Mas essa época é boa, é uma época de muita festa, muita alegria. Pessoal que mora na cidade grande vem pro interior, traz presente pra todo mundo, traz um dinheirinho, volta cheio da grana e paga cerveja pra todo mundo, é uma festa danada. Tem a festa de confraternização das empresas. Tem o Réveillon, tem prefeito que aproveita a cidade cheia para fazer uma média com a população e faz uma festa, um show, né? E às vezes você tem dificuldade de fazer contato com o artista. A RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos de existência e que facilita a sua vida e intermedia para você a contratação de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane e Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, Di Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só você ligar 619981-3601. 619981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje, a nossa amiga Mariane Ferreira, de Tarana, no Espírito Santo. Ela curte o nosso programa pela Itamix FM, sempre participando com a gente aqui. Obrigado, viu, Mariane? E ela me mandou aqui uma receita de uma lasanha mista. Anote aí os ingredientes. 2 xícaras de molho de tomate, 2 xícaras de molho branco, 5 colheres de sopa de manteiga, 1 copo de requeijão, 500 gramas de massa de lasanha cozida, 300 gramas de presunto cozido fatiado, 1 xícara de frango cozido e desfiado, 300 gramas de mussarela fatiada, parmesão ralado e orégano a gosto. Quem estiver fazendo dieta não pode nem passar perto dessa receita, né? Eu vou repetir aqui os ingredientes. 2 xícaras de molho de tomate, 2 xícaras de molho branco, 5 colheres de sopa de manteiga, 1 copo de requeijão, 500 gramas de massa de lasanha cozida, 300 gramas de presunto, presunto cozido fatiado, né? 1 xícara de frango cozido e desfiado, 300 gramas de mussarela fatiada, parmesão ralado e orégano a gosto. Misture o requeijão ao molho branco. Em um refratário, uma vasilha daquelas que você pode botar no fogo, né? Monte a lasanha alternando camadas de molho de tomate, massa, presunto, frango, mussarela e molho branco. E aí você finaliza com a mussarela. Por cima você põe a mussarela, né? Aí depois você cobre com o parmesão. Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média. Você põe... Esse negócio de falar em tempo é complicado, porque a gente não sabe como é que é o seu fogão aqui. Mais ou menos 30 minutos ou até dourar. Você fica olhando de vez em quando, fica uma delícia. E ó, não esquece de me chamar não, que esse aí vai ficar bom demais. Mariano, obrigado, viu? Um abração pra você. E tá aí a receita da lasanha mista que vem do Espírito Santo. Lembrando que você agora, para telefonar para qualquer telefone celular do Espírito Santo, tem que botar mais um 9. Você começa com 9 e depois bota o número que você já tem aí, tá bom? Sucesso novo de Fernando e Sorocaba. Sobe, sobe. Sempre cabe mais uma, sempre cabe mais duas, três, quatro. Aperta que vai fácil. Pula pra dentro, deixa esse medo.

Não vou mais passar, as curvas se acabam na estrada de Santos. Eu não vou mais passar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas o amor que eu perdi ao novamente encontrar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar, as curvas se acabam na estrada de Santos. Do Cantinho do Rei, recordei essa música e fez parte daquele filme, né? Que ele gravou, um filme muito bonito. Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos. E quem, o Roberto esses dias andou derrapando na curva, né? Ele andou defendendo aí a proibição de se fazer uma biografia. Ora, quem tem uma imagem pública, tudo que já saiu publicado, né? Obviamente, se a pessoa escrever uma biografia de alguém e colocar alguma mentira ou algum fato constrangedor, existe a justiça para que a pessoa responda, né? Então não fica bem Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Roberto Carlos, né? Djavan, são grandes artistas que lutaram pela liberdade, ficaram agora a tentar cercear a liberdade de imprensa, né? E você, para fazer uma biografia, você não precisa da autorização da pessoa, principalmente aquela pessoa que tem a sua vida já exposta todo dia, né? Todas as pessoas sabem da vida desse pessoal, a pessoa escreve. Agora, se, vou repetir, se escrever alguma coisa que ofenda a pessoa, existe a justiça para a pessoa buscar a reparação, né? Essa aí, o rei Roberto Carlos, ele derrapou nas curvas da Estrada dos Santos. Alô, a Lorota boa de hoje, quem me mandou foi a nossa ouvinte Denise Tibúrcio, lá de Patos de Minas. Diz que o homem tinha 4 filhos, né? Aí o governo anunciou que as famílias que tivessem 5 filhos teriam R$ 1.500 por mês de ajuda do Bolsa Família, né? Para esse projeto do governo. Se você tiver 5 filhos, 1.500 e tá de certo. Aí o homem falou para a mulher dele: olha, meu amor, eu tenho uma confissão para lhe fazer. Nós temos os nossos filhos aqui, mas eu quero dizer para você que eu tenho uma amante e eu tenho um filho com a minha amante. Que pensou, bom, eu já tenho os 4 filhos aqui, pego lá o da minha amante, sobra 5, vou ganhar 1.500 por mês, né? A mulher dele levou aquele choque, mas ele saiu correndo, foi buscar o menino, deu tempo nem de brigar, né? E ele não podia esperar de jeito nenhum, ele foi lá buscar o filho bastardo dele. Quando ele voltou, dos 4 filhos dele só tinha 2. Eu falei assim: uai, querida, onde é que estão os nossos outros 2 filhos? Ela respondeu, falou assim: ó, você não foi a única pessoa que ouviu o anúncio não, viu? O pai deles veio buscar. Acabou que também tinha sociedadezinha que ele não sabia. Se você tiver uma lorota boa dessa, obrigado, viu, Denise? Você pode mandar para mim, programa cleitonaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Gente, oportunidade é oportunidade. Ela não aparece 2 vezes, não. Então eu quero dar para você uma grande oportunidade, principalmente nessa época agora, que é a melhor época de venda, né? Mês de novembro, dezembro, né? Época de Natal, de muitos presentes, amigo oculto. Uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro trabalhando na sua própria casa, à noite, final de semana, no seu local de trabalho, ou se você estiver desempregado, estiver com dinheirinho aí, ou de repente você tem um amigo que tem um dinheiro, você conversa com ele, vocês fazem essa parceria, você pega o produto, vende e divide o lucro com ele, né? Você vai vender, você vai ser um representante Oporte Jeans. calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, em Pernambuco. É uma excelente oportunidade para lojistas, sacoleiros, representantes e para quem tem família grande também vale a pena, viu? Entre em contato com os telefones 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo ou 8143-8802 da TIM, 8143-8802. Ao Porte Jeans entrega via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor ao Porte Jeans. Você vai ter a oportunidade de dobrar o seu capital, de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência, viu? Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, daqui a pouquinho você vai estar já com o seu negócio estabelecido, né? Seja um revendedor ao Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Wellington Refrigelo, o Heraldo Alves da Cruz, meu querido amigo lá no Rio de Janeiro, grande hoteleiro, a cantora Sol, Josael Brito e a minha amiga Inalda Braga Ribeiro, lá de Natividade, no Rio de Janeiro, ela que curte o nosso programa pela Atividade FM. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 108, Oração pela Vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 108. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salva-nos com o teu poder. Responde à nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Que maravilha, né? Que beleza esse Salmo 108, Oração pela Vitória, na voz da minha amiga Márcia Ferreira, que agora está dando um novo rumo. Esse CD de Salmo, veja como é interessante a coisa. Esse CD de Salmo mudou a vida da Marcinha, né? Ela gravou esse CD, começou aí nas igrejas para fazer a divulgação, e foi tocada, ela que já professava a fé evangélica já há muito tempo, ela foi tocada, começou a gravar algumas músicas, e nós estamos esperando uma música maravilhosa que ela gravou com arranjo do maestro Pinóquio, e ela tem ido para as igrejas, né, para mostrar o seu CD, leva o seu CD de salmos, canta e tal, etc, e dá o seu testemunho também, minha querida amiga Márcia Ferreira. Se você quiser comprar esse CD de salmos, são 30 salmos maravilhosos, você paga apenas R$15 pelo Projeto Confiança. Você mande o nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A Marcinha manda pelo correio para sua casa, para o seu endereço. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria esportiva, nessa loja de loteria, né? Ou numa agência da Caixa Econômica Federal. Esses meninos chegaram, eles têm uma simpatia que contagia todo mundo, né? Eliane e Samuel, aqui mora a gente.

Relembrando Goiás, Chitãozinho e Chororó, Carrossel da Vida, para minha conterrânea Luísa Sucupira Souza, de Coromandel, ela mora aqui em Brasília, não perde o nosso programa e curtiu aí a moda do Goiás que ela gosta tanto, né? A frase irretocável do programa de hoje é de autoria desconhecida, mas olha que beleza. Quando uma pessoa se afasta de você, no momento em que você mais precisa dela, não, não é crueldade. É apenas Deus tirando do seu caminho quem não merece participar da sua vitória. Quando uma pessoa se afasta de você no momento em que você mais precisa dela, não é crueldade. É apenas Deus tirando do seu caminho quem não merece participar da sua vitória. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Deise Barbosa. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você que me conhece só de voz, se quiser ver um caboclo bonito, um velhão simpático, do zóio azul, da barba branca, é só você sintonizar. Se a sua cidade pegar o canal local, você pega a Rede Brasil de Televisão. Se você tiver Sky, é o canal 175. GVT, 248. TV Vivo, 237. TV Oi, 139. Claro TV, 133. TV CTBC, 714. No canal C1 das Parabólicas e também no site rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 23 horas, e repeteco no domingo, às 10 horas da noite. Conexão Brasília, com Cleito Aguiar, sempre com entrevistas muito interessantes para vocês. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Deise Barbosa, Largando Tudo. Joguei fora tudo que me faz lembrar você. Nossas fotos, sua agenda, o porta-CD. Toda música que eu ouço só me faz chorar. Seu cheiro ainda está grudado em meu cobertor. Ainda ouço a sua voz me chamando de amor. Tô precisando te esquecer, tô querendo viver. O tempo vai passando, mas eu não te esqueci. Meus olhos vão chorando, querem você aqui. Vê se volta pro meu coração. Eu tô largando tudo pra ter você aqui. Eu mudo até meu nome se for preciso assim. Não quero nem saber se eu vivo é por você. Eu tô largando tudo pra ter você aqui. Me perco nesse mundo se eu não te ver sorrir. Cada vez que eu respiro, eu penso em você. O tempo vai passando, mas eu não te esqueci. Meus olhos vão chorando, querem você aqui. Vê se volta pro meu coração. Eu tô largando tudo pra ter você aqui. Eu mudo até meu nome se for preciso assim. Não quero nem saber se eu vivo é por você. Eu tô largando tudo pra ter você aqui. Me perco nesse mundo se eu não te ver sorrir. Se quer me saber, cada vez que eu respiro, eu penso em você. Eu tô largando tudo pra ter você aqui. Eu mudo até meu nome se for preciso assim. Não quero nem saber se eu vivo é por você. Eu tô largando tudo pra ter você aqui. discoteca do Cleitão recebeu pela primeira vez a cantora lá de Abadia dos Dourados, lá em Minas Gerais, Deise Barbosa, Largando Tudo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Você pode fazer o seu pedido no site da radioestudiobrasil.com.br, radioestudiobrasil.com.br. Pode ser também no nosso Facebook ou pelo telefone 61998136601. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou trazer a Faculdade da Música, apresenta dois grandes mestres, para mim, os maiores. Milionário José Rico, Seresteiro da Lua. Abre a janela, oh querida, venha ver a lua de cor de prata, venha ouvir o som deste meu pio na canção de uma serenata. Sei que dorme sonhando com o expressando quem é teu amor. Quem tu ama de ti nem se lembra. Quem te quer você não dá valor. Porque nunca me deixa sozinho e não sabe fazer falsidade. Ilumina sempre meu caminho, eu sereno nas folhas das matas. O sol vai caindo no chão, vai sumindo com o nosso amor. Foi se embora do meu coração. Que passam depressa. Foi assim que passou nosso amor. Só te peço que nunca se esqueça tudo aquilo que você jurou. E quem falta com o juramento vai se arrepender, porque o mundo é uma grande escola pra ensinar quem não sabe viver. A Faculdade da Música, Milionário José Rico, Seresteiro da Lua, para o Lucas Batista. Ele é de Lagamar, lá nas Minas Gerais, mas mora aqui em Brasília e agora faz parte do nosso Facebook. Ô Lucas, seja muito bem-vindo, viu? Música nova de Jorge Mateus, Seu Olhar. Só te buscar e um segundo encontrar o sorriso que me encantou. Rever o brilho dos teus olhos me ensinou o que é o amor. O primeiro beijo ainda está na mente, o seu cheiro ainda está presente em mim.